Os Encantos de Santarém. Um desejo muito antigo eu guardava só comigo, jamais falei a ninguém. Era compor um poema que tivesse como tema a querida Santarém. Se dispunha de ocasião, faltava-me inspiração e os tais versos não saíam. Fiz algumas tentativas enfadonhas, cansativas, que só me desiludiam. De qualquer modo começo, e que me inspire a Deus peço em comovida oração. Quero ao papel transportar a ternura singular que trago no coração. Tenho visto muita gente que aqui chega de repente dizendo que não demora, e fica tão fascinada por nossa terra encantada que não quer mais ir embora. Mas qual será o motivo desse fascínio intensivo que se exerce sobre nós? É a beleza da cidade, a grande hospitalidade do povo do Tapajós. São as praias, as morenas, os arraiais, as novenas, as festas, as tradições. São as conversas amigas, sem rancores, sem intrigas, que cativam corações. É este céu, são as matas, o rio azul, as cascatas, o excesso de luz e sol. É o crepúsculo bonito com seu encanto infinito, é a lindeza do arrebol. E que dizer desta lua que ilumina minha rua com seus raios cor de prata? Como cantar a poesia que comove, que extasia das noites de serenata? Há certas coisas, senhores, que merecem mil louvores e que são próprias daqui, como as cuias e as bolas de borracha, as ventarolas do oloroso patchouli. Ninguém tem como nós temos essas canções que devemos ao Isoque e a seu piano, melodias inspiradas com paixão interpretadas por Expedito Toscano. E nas noites de luar, pelas ruas a cantar tristes valsas com carinho, pode-se ouvir ternamente a voz bela e diferente do boêmio Machadinho. Nos festejos de São João ninguém perde a ocasião de assistir um boi-bumbá, de tomar banho cheiroso para conjurar o tinhoso e de beber tarubá. Temos lendas fascinantes, histórias impressionantes de boto e de curupira, da cobra grande e terrível, do Irapuru, lenda incrível que ninguém diz ser mentira. Há conversas de assombrar, contadas para amedrontar crianças de toda a idade, contos d'almas do outro mundo, de índio e bicho do fundo, de mandinga de maldade. Nas letras e na pintura, na música faz figura a gente de Santarém. Nos esportes, na ciência, com brilho, com inteligência, sempre se destaca alguém. Santarém se moderniza, progride, não se escraviza ao passado e à tradição. Pavimentam-se avenidas, as fábricas são erguidas, há lojas em profusão. Santarém dos dias formosos, dos carros de bois morosos, do palmari e da cachaça, do futebol consagrado, do São Raimundo afamado, do São Francisco de raça. Ó Santarém das modinhas, das rezas, das ladainhas, de tanta superstição, teu hino, cara cidade, canção da minha saudade, tem beleza de oração. Já tiveste Zé Agostinho, Joaquim Toscano e seu pinho, suas serestas ao luar. E ouve aqui nesta zona o violão bom de João Fona, que eu hei de sempre lembrar. A memória não me engana, Felisbelo Sussuarana na poesia pontificou. todo aquele intenso brilho a Felisberto, seu filho, como herança lhe deixou. Santarém, tu tens aldeia, prainha e coroa de areia, alvinha como ela só. Tens trapiche reforçado, aeroporto e mercado, caizinho e vila Arigó. O centro recreativo, o bar mascote festivo, a velha usina de luz, a matriz de tantas preces feitas por ti que as mereces, a Santa Mãe de Jesus. O castelo, o seminário, a praça do centenário, esse logradouro chique, a fortaleza engraçada, sem canhões e sem mais nada que seu nome justifique. Ali vejo a prefeitura, os correios, prelatura e esta praça das missões. Nossa rádio educadora tem sua força propulsora no verbo de Osmar Simões. Tens o Ninito Veloso, Paulo Rodrigues famoso, com talento como quê? Padre Manuel o poeta, primorosíssimo esteta, e tens Zeca BBC. Ah, teus gráceis apelidos, originais e queridos, são famosos por aí. Quissé, Xixito, Satuca, Pojó, Mingote, Biluca, Dororó, Mamá, Gigi. Alguns de quantos lá fora te consagram, cito agora, e com respeito me inclino. Irmãs Peluso, Que Voz, Sebastião Tapajós, Cléo e Silvio Genesino. Curuaúna, a certeza de mais pães em cada mesa, pois bons dias chegarão. Santarém, brilharás tanto que desde agora eu me encanto, antevendo esse clarão. Sei de planos colossais, epopeia em matagais, quem viver, porém, verá essa estrada faraônica, a vital transamazônica e a Santarém-Cuiabá. Vê-se aqui muito colégio, saber não é privilégio de ninguém, ó coisa rara. O Batisto Estadual, nossa escola comercial, Dom Amando e Santa Clara. Raras coisas nesta vida são gostosas como a ida em noite de lua cheia, a Vera Paz afamada para comer uma peixada sobre o alvo chão de areia. E se há um violão ponteando uma canção como fundo musical, a felicidade é tanta que a gente até se espanta pensando não ser real. Olhar o encontro das águas é remédio para as mágoas do coração espantar. Um mergulho em Cambuquira, tristezas da alma retira e pro corpo é salutar. De tempo não mais disponho pra falar, fico tristonho, na salvação no Irurá, na Maria José essa praia, onde se faz piracaia, no Mapiri, no Maicá. Santarém, te quero tanto, que neste modesto canto não pude bem expressar todo afeto comovente que em meu peito está presente, cada vez mais aumentar. E no final desta ode, peço a Deus, sei que Ele pode escutar minha oração. Abençoai nossa gente, conservai-a sempre crente na Virgem da Conceição.